Controle, posso manter a... É o Smith, vai te manter a 280 por enquanto para livrar a formação. Livre desvios, o Whisky Vitor Mike, reporte ao término de desvios. Passeu. O Gol 739, pode manter a velocidade abaixo, após o posição Mari? Principalmente autorizado, no 739. Obrigado. Salvador Salvador, Papa Uniforme, Índia Delta Novembro. Papa Uniforme, Índia Delta Novembro, controle possível. Doutor Novembro, decolado de Camaçari, Jalá, com proa de Feira de Santana, acionado 2000, na sua escuta. Nível? Não contei. Continua o transponder acionado, Índia Delta Novembro. Acionado 2000, na sua escuta. Tone 0124, apenas confirmando, você apresentou o plano de voo? Afirmo, acionado 0124, plano de voo na sala IES Salvador. Sulu para o 1500 pés, direto Feira na presente. 1500, feira. Valeu. Sulu 2710, controle. 5 milhas nordeste de Salvador, serviço radar terminado. Mantenha o nível no 70, chame controle Aracajum 203. Papatango Juliette Tango Zulu, está agora 64 milhas de Salvador, serviço radar terminado. Mantenha o 090 e chame controle Aracaju 1203. 203, Juliette Tango Zulu. Certo. Senai 6140. Bom dia, alinhar e manter. Bom dia, ali manter. Direto Duna 4.019, Luna 739. Isso, Vitor Mike aguardando para prosseguir na subida. Enche, aguarde o Isso, Vitor Mike, mantenha 2.500 pés devido a tráfego na chegada a Mari. Delta Tech 3149, hello, so. Drone, boa tarde, Papa Romeo, Delta Mike, 25, Delta Tech 3 to Arista. Papa Romeo, Delta Mike, 7 Alpha, Angelia. Me nem pronto, se Lima, Mike, Colin, se Quebec, to cross the 117. Fire. Alpha Juliet, Negro, Lima, Mike, I would call at Quebec for trucking the Rosalina. Zona 739 na proa de Duna, desça para 2.000 pés, ajuste 1019. 2.019, Gol 1739, voa na proa de Duna. Bono 739, se necessidade de desvios, efetue-se pela direita, devido a tráfego à sua esquerda, cruzando agora 2.500 pés. Sim, necessidade de desvios, Bono 739, obrigado. Whisky Vitor Mike, suba para o nível 125. Depois de vir a subir, Vitor Mike, só livrar essa informação. Deixa a porta iniciando a subida, Whisky Vitor Mike. Mike. Bono 621, no Recife, 1251, na alterna 3395. 6140, decolado aos 57, chame o controle Salvador 120, decimal 80, bom voo. 2080, boa. Controle Salvador, bom dia, 6140. 1940, contato radar sua para o 350, sede Apuca. Sede na Apuca. Senhorita, por gentileza, se a gente puder minimizar o atraso, você vai coordenar a proa de Maceió? Autorizada a proa de Jamo, a Maceió era do centro, 6140. Afirmativa, é possível coordenar? Mantenha a proa de Jamo, o 6140. Quer aguardar. India Delta November, reporta livrando a CTR. Reportará, November. Azul 2770, 57 milhas de Salvador, serviço radar terminado, mantém o nível 180 e chame controle Leos 1201. Leos 2701 Data November, foi direto feira. Data November com curva esquerda devido à formação. Gente, mas quantas milhas no desvio? Aproximadamente 3 milhas. 3 milhas? Afirma, 03. Gente, aperta já para o ano feira, confirma o estimado de pouso. Estimado de pouso aos 30 da presente. Olimpo 08 com curva esquerda, foi direto Mari. Direto Mari, Olimpo 08, curva esquerda, canal 16. Desça para o 050, Olimpo 08. Estabilizou no X-Ray da 10, Bono 739. Bono 739, completa final, torre 1895. 1895, 739. Em geral, para novembro, já para uma douceira? Negativo, senhor. Eu preciso de informações aí. Mais quantas milhas você viu? Mais umas 5 até onde ele dá para ver. Eco, Quebec Uniforme, desce para 1.000 pés, direto rotatório, ajuste 1019. Confirma para 1.000 pés? Confirmo, o ajuste 1019, é Quebec Uniforme, voe direto rotatória. Ajuste 1019, direto rotatória, Quebec Uniforme. 1-0, voo no 739. Romeu Delta Mike, estacionando, parte 5, frequência livre. Chamar o centro, chamar 6140. Aguarde. Aguarda. Já dá para 90, reporta, está livrando o CTR. Reportará, livrando o CTR, 3191 no Papá. Papá 3191 no Papá. Confere, Galeão 340 autorizado, via rápido plano de voo. Vista 190, curva à direita da Réu, Leda, Irume, 5507, transponde 208 é o controle. Autorizado, Galeão 340, decola da 10 pela direita da Réu, Leda, Irume. O transponder 5507, Salvador 208. Correto, portão 5 champanto 3191. 3191. Olá, Salvador, bom dia, agora 739, livrou. Bom dia, 1739, tanque autorizado Alfa Juliette, portão 612. Alfa e Juliette, 612, bono 01739. Tente, frequência livre, Índia, data 90. Índia, data 90, o destino é Feira de Santana? Gente, essa altitude do senhor, a Recife não tem frequência negativa. Se o senhor desejar ir para outra área fora de Feira de Santana, aí sim teria alguma frequência para alternar Recife. Caso negativo, alterna a frequência de Salvador mesmo. 12685, Índia Data Novembro. O senhor vai prosseguir além de Feira de Santana? Eco Fedex Uniforme, reporta visual com o nosso site. Reporta visual, Maeroca. Whisky, Vitor, Mike. Escuta. Agora 43 milhas de Salvador, submantém o nível 125, transmitir informação alerta, Recife com 260, alterna 1288, bom voo. 260, 1288, grátis. Prossiga. Gente, tem frequência livre, alterna com Recife, na frequência 2085, alternado 2545. Confirma o local do Índia Delta 90? Então agora, São Francisco do Conde, prima estimada de pouso. November, India Echo. O estimado de pouso em Serra November, India Echo. Alô, Quebec Electronics, Alta 17. Desde para ingresso no circuito, torre 1895. 1895, 08 ao atingir, mantém o 050. Limpo 08, voe direto e TAP, confirma a velocidade. O Olimpo 08 tem condições de incrementar a velocidade? Não, 17, aguarde autorização de pouso. Direto para 17, aguardar, vamos lá. Quebec uniforme, avistado, autorizado pouso pista 17, vento 11, 0 graus, 11 mais. Uniforme, pressão final 17, baixo da Limpo 08, desça para 3 mil pés e ajuste cono 018. Para 3 mil pés, ajuste cono Eco Quebec uniforme, solo aos 1-3, confirma estacionamento. Eco Quebec Uniforme, autorizado backtrack, reporte livrando pista. Inicialmente 3.000 pés, Olympus 08, e sobre o vetor, curva direita, foi na proa 350, limite ao localizador, guardando o vetor final para interceptá-lo. Confirme? 6, qual seria a velocidade? Inicialmente vai fazer um teste com 159, depois se adorna. Olimpo 08, vou ir na proa 010, limite permanente. Então, 3198, identifica, chegada mar e desce até o 050. Olimpo 08, enquanto vocês mantêm 170? Desça para 2500 pés inicialmente, o ajuste 1018, Olimpo 08. Delta Fox, go ahead. Roger, Echo Delta Fox Trot, maintain visual conditions, report running tight. Controle, voo 964 com a informação papada, até 170. Drone 864, identifica, chegada Mari, desça até o 0620, mantendo a chegada. Mantendo a chegada para o 060, 864. Equador, muito bom dia, Azul 4207 para autorização Guarulhos, paciente da Papá. Azul 4207, informação Papá, autorizado Guarulhos, nível de voo 320 via rota do plano de voo. Pista na zero, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Mótiva. 5-5-4, transponde, controle 120, decimal 8. Salvador Buenas, voo 1162, passo 225, pro 190, informação, papá. Voo 1162, identifica a chegada a Mari, desce até o 070. 070, possibilidade de táxi? A número 3, mantém a chegada. 7, 1, 2, 1, 1, 1, 6, 2, redução para 2, 5, 0, 9. 769, 1, 1, 6, 2. 1, 8, 6, 4, redução para 2, 5, 0, 9. Ok, a via tem que ser feita, manter a escrita, agora é 150, 1, 8, 6, 4. Pelas para informação número 2 na aproximação. Ok. Olimpo 08 estabilizou? Estabilizando o Olimpo 08. Completa final, torre 1895. Completando, 1895, Olimpo 08. Torre Salvador, Olimpo 08. Não. Olimpo 08, avistado. Aguarde autorização de pouso, pista no zero. Aguarde autorização de pouso, pista no zero, Olimpo 08. Olimpo 08, autorizado pouso, pista no zero, vento no 1, 0 graus, no 1, no nós. Autorizado pouso, pista no zero, Olimpo 08. Olimpo 08, prepare-se para realizar backtrack via pista, ok? Preparando para o backtrack via pista, Olimpo 08. Bandura, nós ficamos atrás de 1252. Salvador, bom dia, 6255. Olá, 6255, identifica a chegada Mari, desce até o 080 e redução para 250 mais. Várias, 2562, redução. 1864, desça para o 050. 1865, com a atualidade 080. 6255-080-2509, é o número 4 na aproximação. 1864, controle. Prossiga. Desça para o 050. 050. 1162, desça para 0620. 0620, boa nota 62. Oceanair 6255, desça para 070. 070-6255. 3198, desça para 3000 pés, ajuste 1018, 3198. 3000 pés, Eco Delta Foxtrot e Running Type. Afirmativo. Salvador Tower 118-195. Confirme para a Torre de Salvador. Good morning, Papadango, Eco Delta Fox, mantendo em rotatória heading. Echo Delta Foxtrot, morning, intercept final 17, report on short final. We report on short final 17, Echo Delta Fox. 1162, desça para 050. 050, 162. Sena 6255, desça para 0620. 0620, 6255. Azul 4082, identifica a chegada Mari, desça até o nível 070 e redução para 2309. Mari 0709. Oceanair 6255, completa a redução para 2209. 2209-6255. Voo 9162, completa a redução para 2209, é o número 3 na aproximação. Voo 9162. 220, entre 9162. Controle, voo 9864. Voo 9864, prossiga. Voo 9864, autorizado para o de dona. 10 para 4000. Afirmativo, 4000 pés. Então, 3198, desça para 2000 pés, o ajuste 1098, está livre LS. Desça pés, livre LS, 3198. Puxa, acionamento azul 4207, portão 3. Autorizado acionamento, chame táxi azul 4207. Vai aguardar só um minutinho, o azul 4207. Sem problema, não há aeronave circulando a retaguarda, chame pronto táxi. Chamar a pronto táxi azul 4207. Delta Fox Scott, inside, clear to land 1817, wind 110 degrees, 10 knots. Clear to land 1817, Echo Delta Fox. Voo 9162, desça para 4000 pés, ajuste 1018. 4018, 9164, 162. Poxa, né, 6255, desça para 050. 050, 6255. Bruno 864, desça para 2000, ajuste na 08. 2018, Bruno 864. Vai iniciar o azul 42. Ciente, chama aqui. Chama. Está 398. Ciente, completa a final torre 1895, com pouso. 395, boa. Foxtrot on the ground at 29, vacate frequency when you park, ok? Thanks. Zona 864, 2000 pés, calibre LS, aponta localizador. VLS X-Ray, chama na final 864. Gol no 162, desça para 3.000 pés, ajuste 1.018, gol no 162. 3.018, 1.162. Canal 6255, até 4.000 pés, ajuste 1.018. 4.018, obrigado. Gol 4082, até o 050. 050, 4.08. Gol no 162, completa a redução para 1809. Isso aí com o número 3 na aproximação. 780, gol no 162. Azul 4082, completa a redução para 2009. 200, 4082. Uno 864 para o localizador, direita para o 070. Para o 070, 864 para o localizador. Salvador 131, 9-1 para pushback e acionamento, portal auxílio. Autorizado, acionamento, chama o táxi 3191. Isso, chama o táxi 3191. LS X-Ray, 1864. Salvador, gol no 864. 864, torre 1-1-8-9-5. Gol no 1-62, desço para 2.000 pés, livre LS, reporte estabilizado. 62. Chiné 62, 5-5, desça para 2.000 pés, ajuste 1-0-8, livre LS, reporte estabilizado. 2.000, reporte estabilizado, 1-0-62-5-5. Azul 4082, desça para 3.000 pés. 3, 3, 1, 9, 8, 2. 3, 1, 9, 8. Salve, Salvador, boa, 3, 1, 9, 8, 3, 1, 9, 8. Salve, 3, 1, 9, 8, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3, 1, 9, 8. 9, 0. Alfa 0 noite. Fala 62, só uma frequência de rádio pirata nessa posição. Tente gol no 162. Confirmei a transmissão contínua ou apenas um trecho? Foi só num trechinho aí, aproximadamente uma milhante de dona, agora já parou. Sente, grato. Pode estabilizar. Ok, à esquerda, a voz da companhia, observe o pushback, então logo possível ingresso a Juliette, portão 7. Uno 62, continue a aproximação, aguarde pista livre. 62, aguardando. Chané 6255, inicie redução 1809, a aeronave que precede na aproximação, posição de 1 hora, mantendo 2.000 pés no curso, já no curso localizador, um Bravo 737-800 com 160 nós de ground speed. 7, reduzindo 6255, estamos a 3 milhas de dona. 7, pode estabilizar. Passaremos. Azul 4082 Lista, para 2.000 pés livre LS, eu posso estabilizar. 2.000 pés LS, portal estabilizar, 4082, tá bom. No solo 36, livre a próxima direita e chame o solo Salvador em 121 no decimal 9. Direito 219, obrigado. Solo Salvador, boa noite, 864, bom dia. 864, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, 27, bom. Azul 4207 à direita, via Índia, no ponto de espera 1895.018, bom voo. E a Índia, ponto de espera 1295 azul, 4207. Agora táxi 3191 com 204, alterna Campinas 341. Alternado com quem? Campinas. 3191, táxi autorizado pelo ponto de espera da pista 90, via Índia 1895 com 1018, bom voo. 1018, está aqui a Índia. 95 no ponto de espera, até amanhã. Oi, Salvador, muito boa tarde. Azul 4207, ponto de espera pronto, pista 90. Azul 4207, boa tarde, mantenha ponto de espera. Manterá, Azul 4207. Sapatango Zulu, Papa Eco, controle Salvador. Mantenha-se sob condições visuais, nível 095. Reporte no ideal de descida. Zulu Papai. Juliette, portão 5. 864, Juliette, portão 5. Confirmo. Obrigado. Passou e travou, 6255, passou e travou. Zulu Papai, confirmo, travou no... Que pronto? Travou pro 030. Gente, seria a proa do destino? Negativo. A partir da presente, eu tenho condições de ir para o Salvador. Gente, da presente, então, vou ir na proa do VOR Salvador, está sob contato radar, 5 milhas, sudeste do VOR. Proa de Salvador, Bruno 162. Bruno 162, portão 10, via Alfa e Juliette. Alfa e Juliette 10, obrigado. Tá 1-0, vento 1-0 graus, 1-1 nós. Livre pouso, né? 6255. Small 95. 295, bom dia. Israel, Leda, pós-Leda, Irume. 5534, transponder, controle 208. Galeão, nível 360, rota do plano, 90 direita, da Eleda Irume, 5534, 208, gol no 556, portão 612. Correto, sempre pronto, 612. Chama lá. 4082. 4207, está totalmente pronto, Areta. 4207, informo que após o Avianca, só tem mais um trago da companhia, após o mesmo só será autorizado, ok? Aguarde. A 4 aguarda balizador no 5. Eu tô sim, tô visual, vou informar aqui. Obrigado. É 6255, no solo aos 41, no livre a próxima à direita e chame o solo Salvador em 121, decimal 9. 6195. O link da companhia vai passar a retaguarda parqueando no 10 após autorizado o acionamento e pushback. 237, companhia vai passar no 10 livre, eu chamo o taxa 5000. Solo bom no 790, informação Quebec, bom dia. Bom dia, no 790. Quebec confere para Recife 370.4. Autorizado, Recife 370, via rota do plano de voo. Pista 1-0, primeira curva esquerda, subida Pouca, transição Aru. 5543 no transponde, 208 controle. Estado Recife 370, decolando 1-0, esquerda Pouca, Aru. 543, transponde 208, no controle, com voo no 710, na posição 9. Via roda do plano de voo. Via roda do plano, maravilha, no 710. Fala, Júnior, 6255, livrou na... Puxa, 6255, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, obrigado. Papa Romeo, Romeo Delta, Mike, Quebec is correct. Confirm your apron, apron 5, and runway takeoff. Roger, Salvador, 2 Sierra November Uniform, Hotel Flight Level 36, correction 300, via flight planning route, runway 17, right turn, arbor, departure. Then fly Elefa, then direct Tango Oscar, Sierra Oscar Papa, Alpha Zulu 2-1, as flight planning route. Scott code 5540, Salvador, departure 120.80. That's correct, confirm souls on board. Start up with power 118.95, KNH 1018. Prepare to start up, call tower to taxi. Preparar para o call tower. Salvador Azul 4082. Salvador, Corte Alta 3191, mantendo ponto de espera da cabeceira 10. Tá 3191 na linha, mantém, pista 10. Lima tem cabeceira 10, 3191. Afirmo, Juliette, portão 46255. Já. Azul 4207, decolado aos 44, chame o controle de Salvador em 120, decimal 80, bom voo. 2080, bom dia. Comer táxi, turno 65, autonomia 1350, alternando Guarulhos. Gente, vou aí na proa de Bonf, desça para nível 080 inicialmente. E a Índia, até o ponto de espera da pistão a zero. 1895-1018, bom voo. Guarda o táxi para azul, após o top 10 Índia, ponto de espera, 1895-1018, uma boa, bom dia. Proa de táxi para Uno, 1-0. Papapá, Alfa Tango Tango, controle de Salvador, chame de identificação, deixa inicialmente a nível 080, ajuste 10118 na proa Diamante. 080 na proa Diamante. Controle Salvador, muito boa tarde, Azul 4207, detalhe da El. Azul 4207, contato radar, subo para nível 320, direto Leda. 320, direto Leda, Azul 4207. Gente, eu tenho meu Golf RMA 500 pés, decolagem em coordenação com a torre 1895. Inicialmente com ProSul para o cruzamento do campo. Acione 01 no 2 no transponder. Torre 1895, controle 208. Uno 00 Motiva Azul 4207. Uno 3191, contato radar, subo para o nível 340, após 2000 pés, direto Leda. 2000 Leda, 3191. Gol 9790 autorizado, chame táxi. Ligou no 790, corrijo. Só confirmando qual foi o nível de voo copiado? Ah, ok, tá correto. Alfa Romeo Bravo, Alfa Lima. Maintain flight level 110, 280 Salvador 1018, expect radar contact and report red 47. 6:30, mais 1 minuto para a decolagem, aguarde. Aguarde. Azul 4207, voando Mótica. Agora, Mótica. Azul 4207. Chanel 6200, número 1 na aproximação, condição de incrementar? Abrimos. Incrementar para... 7200, Duna, 2000 pés, ajuste 1-0 no 8, reporte estabilizado. Duna, 2002, agora estabilizado, 556, autorizado a decolar, pista 1-0, vento 1-0, 0 graus, 1-0 nós. Decolagem a pista 10, 1-0. Alfa Tango Tango, mantenha nível 080, aguarde. Posição, desça para 4000 pés, Alfa Tango Tango. 4000, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, contato radar 53 milhas do oeste do VOR Salvador. Lado aos 51, chame o controle Salvador em 120, decimal 80, bom voo. 2080, bom trabalho, 56. 050, ajuste 10 no 8, voando estátua. Voando estátua, desce para 0, 0, 0, 0, 0, 0, mais para cá, formação Quebec, passando 185 para 170. Papapá Charlie, mais papá, controle Salvador, acione identificação, desça para o nível 0, 5, correção. Desça para 3 mil pés, ajuste 10, 1 no 8, voando estátua. Voando estátua, 3 mil, Charlie, mais papá. Eu tenho um ponto de espera da pista 10, via Pátio Índia, 1895-1018, bom. Radar, vamos para o nível 360, após 2 mil pés, direto Leda. 2 mil, direto Leda, o voo 1955-6360. 14207, passa nível 160, chame o senhor para Recife em 125, decimal 1, alterno 33, decimal 95. 1251-133-95, a boa tarde. Azul 4207. Boa. Delta Mike, conforme POV. Tão bom. Romeo Delta Mike, clear taxi until Papa report to enter, runway 17. Papa Romeo Delta Mike, report to Papa, getting runway 17. Hotel Romeo Golf